motivos que me trazem até aqui. Não são motivos de alegria pra quem sobrevive. Nos lugares de onde eu vim, eu sou fruto do rap, sou fruto da paz. Sou goiana de rocha e vou dizer quem traz o baseado na esquina da sua casa. A cocaína que é vendida no meio da praça, a lata de mela que levou uma pá de mão pra bala. Falo do crime, da dependência, do cara viciado que pra manter o vício em pé mete uma fita com uma 12 de cano cerrado. É claro que é no escuro o acerto de contas. Tanto faz, tanto fez, as pálpebras caídas não se contentam com o primeiro 5-7 que fez. Tá aí a bola da vez, lombra torta. Motivos que levaram negro boy sangue bom. Homicídio não é dom, é subestimar a lei de Deus, ladrão. Satisfação é dar um toque pro irmão que abraça com as duas mãos. Mas teve pilantrinha me dizendo que eu sou montada no dinheiro, aí não. Respeita as caras, meu alicerce foi pauleira, de grande estilo. E não vidinha de vacilo, uma dona de rocha não se compara a outra. Seja você mesma, larga de ser à toa. Cuidado com essa sua boca quando for falar de mim. O que eu tenho, o que eu quero, o meu suor é quem traz, principalmente a paz. Cabrita, safada, cai na bala, vai pra bala, sem perdão se conversar demais. Será que você é capaz? Procure a sua paz. Não a minha, se não é jaz. Se não é jaz. Se não é jaz. Sei que um dia voltará atrás. Sei que um dia encontrará a paz. Eu sei que é assim. Que é assim, que é assim. Aí você dá carapuça que atrasa os lados. A festa da ganância é comemorada no dia de finados. Estendendo a fuleira, metendo a cara, sem conhecer. Tá embarreirando porque se só leva tabefe. Dando blefe ou febre, logo logo vai ter o que merece. Quem se queimou não tem moral pra criticar ninguém. É de biquinho calado que o atropelo é violento e dá sumiço também. No momento estou voltando, respeitando os planos. E eu não dou uma de tucano, boa sorte, irmão. Quem tiver de boa, joga o ferro no chão. Perseguição, contradição, do meu lado não. Acha que é bom meter os peitos? Nem possível, infelizmente o resultado é tiros. O crime é isso, o aprendizado que detona a mente dos seus filhos. Pra quem não sabe, G1 defende isso. Se viajar no meu estilo, você tá fudido. Até levando prejuízo, eu conscientizo. Deus tá vendo que maldade não carrego comigo. É que tem vacilo que faz cabrito se lascar na cela de bandido. O homem tá se matando e levando o mundo junto. E é assim, só menininha dando sumiço na vida. Esquininha, dolinha, Maria, gasolina, cocaína apresentada, olha lá a casinha. O sangue escorre no beco, vagabunda no sossego, aí é terra no outro dia cedo. A treta é alta, meu chapa, de longe vejo as pratas brilhando. O apavoro dos gambé no abarreta lá do diplomata. Malandro, que é malandro, não deixa a polícia apavorar a quebrada. Atitude não é ser caxangueiro, nem filho da de farda, que só bate na cara de quem vacila na quebrada. Por você, só você. Vai na fé, não na sorte, pra não cair na bala, pra não cair na bala, pra não cair na bala. Sei que um dia voltará pra realidade do mundo. Sei que um dia encontrará a luz no fim do túnel. Eu sei que é assim. Que é assim, que é assim, que é assim. Sei que um dia voltará atrás. Sei que um dia encontrará a paz. Eu sei que é assim. Que é assim, que é assim, que é assim.